Já parou para pensar as coisas que vem planejando, aonde ele se encaixar? E se agradece todo dia que sua vida passa, pois pode ter certeza que ele olha por você. Já parou pra perceber que tudo que ele faz por nós não pede nada em troca? E quando tudo te fechou, te abre novas portas. E quanto tempo do seu dia você tira pra poder agradecer? Abra o seu olho e vê que você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter. E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer, que escolheu sacrificar o filho dele só pra te deixar viver. E é tão fácil de dizer: obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Abre o seu olho e vê que você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter. E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer, que escolheu sacrificar o filho dele só pra te deixar viver. E é tão fácil de dizer: obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Família, pelos amigos, pela saúde de cada um de vocês aqui nessa noite. Obrigado, Deus. Obrigado.